Bem-vindo à Estação do Paladar. A Estação do Paladar apresenta espécies comestíveis, como ervas, temperos e plantas alimentícias não convencionais. Os visitantes podem tocar, cheirar e, quando orientado, degustar folhas e frutos. Essa vivência reforça o vínculo com a alimentação natural e a origem dos alimentos. É a conexão direta com a terra, um convite para despertar suas papilas gustativas e sentir a vida pulsando em cada sabor.